brega funk do Gaspar, bebê. Off chuchu. Alô, soneca paredão. Eita, que menina envolvente que se envolve ao som com esse ser gingado. E eu já tô hipnotizado, tô impressionado com esse lindo rabo. Eita, bumbundão, em cima, bumbundão, embaixo, bumbundão, vai, que pura na guiela. O bumbundão, pra cima, bumbundão, embaixo, bumbundão, vai, chutão. E menina envolvente que se envolve ao som, esse seu de gato. Eu já tô hipnotizado, tô impressionado com esse lindo ar. E tá bom, bundão, pra cima, bom, bundão, pra baixo, bom, bundão. E tá babado, vai te rebolar do bom, bundão, pra cima, bom, bundão, pra baixo, bom, bundão. Eu tá com cada dia balado, bom, bundão, pra cima, bom, bundão, pra baixo, bom, bundão. Envolve ao som, esse ser gingado. Eu já tô hipnotizado, tô impressionado com esse lindo ar. E dá bom, bundão, pra cima, bom, bundão, pra baixo, bom, bundão.